Michael Romeo Alfa na escuta. Os pés até Cira. Mil pés. Está autorizado Salvador, Serra Novembro, Juliette Delta. Um no mil pés, decola da NMAR com Lua Norte, coordenação 14-0141, transponder, controle 19-8. Não recebemos nada aqui, o Oscar Kilo. Está autorizado, prosseguir seu voo até o destino e após isso regressa a Salvador, ok? Faz manutenção em Salvador, confirma. Gente, caso não possa reparar o equipamento lá em Petrolina, vai ser autorizado apenas sobrevoo de volta à base de manutenção em Salvador, gente. Eu vou ficar ciente, se eu verificar novamente durante o voo com o centro, mas o radar dele na verdade é o nosso, ele recebe a imagem nossa do radar. Mas verifica, não custa nada, durante o voo voltar a funcionar, tudo bem. Mas a princípio realmente a gente não está recebendo indicação, nem altimetria, nem modo alfa. E você vai ser autorizado, está autorizado, conseguiu o voo até o destino após regresso mais manutenção, entende? Chega agora aquele centro, frequência 126.85, alterna 125.45. Caso negativo, própria rádio Petrolina, 25.7, bom voo, ao seu fio. Centeno, decola da 1.0, curva esquerda, ponta, depois sobe, 1.02, 1.09.8, ótica, ótica, ótica. Correto, acho que eu vou uniforme, chame pronto no pátio 3 para acionamento. Acione e chame para um táxi. Alim de Eco, decolado 05, controle isolador, 19.8. 19.8, Alim de Eco. Controle Salvador, Alim de Eco, decolado 07. Além de Aéco, contato, corrija, 1.000 pés, corredor Axé, reposto do farol da barra. Xalém 63, o nono, desça 2.000 pés, autorizado final, procedimento ILS X-Way, pistão no zero, reporte no curso do localizador. 2.000, reportará no localizador, 63, o nono. Xalém de Aéco. Tem condições de voar direto de Elso? Tem condições de voar direto de Elso? Gente, estou autorizado a subida até o nível de voo 065, Charlie de Eco. Dá presente, ó? Afirma. Nossa. 3-1 no transponder, controle em 1 no 9 no final de zero. Gente, reporta na vertical do farol, guardião 07. Estou correto, tem informação do POB. Treinamento táxi, decolagem com a torre em 1.18.95, ajustado no 0.4. Solo Salvador, TAM 3304, bom dia. Informação Juliette, ponto cópia Brasília. Aguarde cota subida Arboruno. O 3304. Sim, 3304. Confirma? Uno, 1-1-8, decimal 6. 304, copia? Pronto, 304. 3304, Salvador Brasília, nível de voo 360, via pesado 17, após sair conforme a rota. Decola da pista 120, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, Elefa. 119, decimal 8, o controle de Salvador, 5153 no transponder, 5153. Sim, estacionar em 63, o nono, chamar a torre, grato, bom dia. Decola 10, curva direita, Arbor 1, Elefa. 1198, controle, transponder 5153. Maiata, chame para pushback, acionamento. Sim, para 304. 31 autorizado, pouso, pistino 0, vento 040 0 graus, 0 menos. Ligue pouso, né? 31, grato. Se for cair direto para o local de pouso, reporta na final o Guardião 07. Meu alvo prossegue para o norte, aguardando transferência. Mais meu alvo, mais 1198. 1198, eu controlo o meu alvo. Bom dia, Mike Romeu Alfa, mantém as condições visuais. Confirme, prossegue 500 pés até Feira de Santana. 1000 pés, comando, tá ligado? 1000 pés, reporte. Ligado no CTR, quanto precisa ser chamado de pouso? Estima mais 25 da presente. Não posso analisar no CTR, Romeu Alfa. Seguinte, o Mike Romeu Alfa está 1235, pouso, reporte 20 milhas fora. Alternativa e autonomia? 04, está com 7 horas de autonomia, alternando Salvador. Está passando o ótimo gosto uniforme. Autorizado, tá? Via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da pista 10, chame a torre Salvador, em 118 decimal 6, QNH 10014. Autorizado, tá? Que é a principal, Alfa, a torre Salvador, 10014. Juliette, para possível autorização em Recife. Salvador Recife, 350, nível autorizado, via peso 17, segue conforme. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Uca, transição Caju. 119, decimal 8, controle, 5137 no transporte. 3304. Na 31, solo 12, direita, solo 12, em décima 1. 31, à direita, né? 31. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamada antes da Juliette, né? 3 e 9. Grau 04. Vitor, autorizado a decolar pista 17, metro 040 graus, 05 km. Meu Golf Vitor, decolado na pista 7-4, chama o controle de Salão no 9-8. Na 9-8, Romeu Golf Vitor. Oscar Golf Uniforme, decolado Azul 4, controle de Salão 9-8. 19-8, graças a Oscar Golf Uniforme. Bom, 00, via saída Coral, 1 Bravo. 1 Bravo, pode voar direto Coral? Autorizado. Romeu Golf Vitor. Estabilizou no ILS, voo 2171. Voo 2171, chame Torre de Salvador, 118, decimal 6. 18-6, tá ligado? Tá bom, 2171. Controle Salvador, Patango, Golf Uniforme. Patango, Golf Uniforme, contato radar na decolagem, subavia saída MOM para o nível de voo 100, centrado a restrição de altitude na subida. Via saída MOM, 100, sem restrição, Golf Uniforme. Telema 3 no 1, Juliette, portão 3. Portão 3, né? 3 no 1. Engenhei Alfa, ponte esperada a pista 10, chame Torre Salvador, 18 decimal 6, QNH 10, no 5, bom voo. Estado no 0, no 5, livre taxa do ponto espera da 10, Torre 2862, 3304, bom dia. Já 07, prossiga. Quente, Guardião 07. Tá ali no litoral, direto ali na proa da Aeroclube Boca do Rio, dali ingressa no Correio da Chefe. Prossiga. Golem Alfa, frequência líquida presente no atleta de crescimento controle. Bom voo de regresso. John. Salvador, bom dia, 3304, ponto esperto, 10, pronto. 3304, autorizado, Lima, mantém o destino 0. Ali, mantém no 0, 3304. Rádio 27 no... Hoje, no Gol, 21 no 71, no solo 18, direita, solo 21 no 1. 21 no 9, Fala, bom dia, Gol, 21 no 71, no... Crescendo na 73, opa. 21 no 71, segue via Alfa, Chaminante, do Zato e Juliette. Alfa, Chaminante, do Juliette, 21 no 71. Controle ao guarda 07. Prossiga 07. Já no litoral, próximo a Piatã, ó. Atenção, Graé. Chame Torre Salvador, 186 pro pouso. Obrigado. 20 graus, 05. Decolagem da 10, 3304. Torre ao guarda 07. Bajão 07, ponto contra o final, direto para o Graé. Vai chamar o final, Graé 07. Vamos já, Juliette, Gol 21071. Pegue via Juliette, portão 10. Portão 10. Ou no 1071. Salvador, TAM 3304, passando 1500, Arboruno. TAM 3304, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível de voo 360. Via Arboruno ao 360, 3304. Azul 2590, contato radar. Passou agora a posição coral, mantendo nível 190, autorizado chegada a Gomed 1, desse mantém nível de voo 0, corrija 080, 080, proa da posição Gomed. Era da pistão 10, chino 2, 18, deixa uma meia, que é 10 no céu. 18, meia, não pode esperar, chino 3, obrigado, vamos para baixo. Bajão 07, considerando só os 2-3, o corte é frequente. 63 no 2, autorizado ali, decolapso no 0, 0.040 graus, 069. 3663, copia? 3663. Tava no Guarulhos, 340 nível autorizado, dianteiro do 1-0, Taubaté. Decolada pistão no 0, primeira curva à direita, na saída do Sambo 1, Leda, Motiva. 1-9, decimal 8, controle de Salvador. 1-61 no transponder. Desculpa, eu não consegui copiar o transponder. Transponder 5161. Autorizado nível 340 para São Paulo Guarulhos, decola da 190, com curva direita na saída Salvo 1. Após Leda, intercepta Peugeot 190, até Taubaté. 1962 de controle, 5161 a câmera. 3663 após Leda foi Mótima. Saída Salvo 1, Leda após Leda Mótima. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. E a frequência do controle, 119 decimal 8. Leda Mótiva e a Peugeot 10, 19 e 8 é o controle. Correto, chame para pushback acionamento. Obrigado. 2, obrigado, controle. Controle de Salvador, um bom dia. Xana 6312, passando 1700 metros. Xana 6312, contato radar na decolagem, suba a via saída pouca para o nível de voo 350, está presente o Rojami. Rojami. Rojami, subindo para o 350, Xana 6312. Chame centro Recife, chama 26.0, até o 28.8, bom voo. 3304, bom dia. Dispensado a restrição de altitude em TAP, desça 2000, pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do IADS X-Ray para pista no 0, reporte no curso localizador. Ok, liberado as restrições, descendo para 2000 com 1500 de autorizado IADS, sistema estabilizado, azul 2590. Salvador, voo 1184, bom dia. Voo 1184, acione identificação, desse mantém a nível de voo 050, via chegada com médio 1, no ajuste 10 no 5. 0. Zero, via fregada, fazemos mais, sabe? Vou na proa de data. Obrigado. Controle, o Papa Tango, acho que a Golfo de Fome, pode ficar presente. 9, que dá 1-0-5, nível final, estimado de pouso 1-3-5-0, Jaguar VNC na rota, rota, muito forte. Se não tinha voado, vai voar agora. As regras vão alteradas, 1-2-2-9, mantém nível 1-0-5, Oscar Golf Uniforme. 1-0-5, Oscar Golf Uniforme. Autorizado o pushback, chamo para o táxi. Pode prosseguir direto de cena, senhor. Para o ideal 319. Autorizado direto de descer. Tá, então, pode estar com o senhor. Como eu vou ferir, estou controle. Confirma, estamos indo na proa de coral? Tente, manter o nível 100, serviço radar encerrado. Agora afastado 55 milhas sudoeste do VR Salvador. Chame e controle Lielzinho no 20-1. Firmo, prossiga. Confirme, alterou o destino. Ciente, está livre, Charlie de Eco. Serviço radar está encerrado, agora 53 milhas sudoeste do VR Salvador. Chama o controle Ilhéus, a frequência é 120-1, informa mesmo do desvio que o senhor está efetuando. Bom voo. Passador na 2590. Azul 2590, chame Torre, 118 décimo meio, bom voo. 86, obrigado, meu amigo. Salvador, 1184, pode voar Duna? 1184, vou na proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado, final do ILSXA para a pista no 0, reporte no curso localizador. Ok, chamaremos no curso. Vai Salvador, bom dia, 2590, passou do meio estabilizado no Brasil. Firmana Azul, 2590, é isso? Ah, firma, senhor. Está estabilizado lá. Azul 2590, autorizado, pouso 1 no 0 graus, 0 meia noite. sempre para os autorizados de Santa Zero 2, Franco. Barro meu, terra meu Golf, controle de Salvador. Pera aí, 119.8. Chalé 6312, chame Centro Recife, 126.85, com voo. 1265 ou é 1268? 126.85. 850, só trabalho. Sobrevoo em Itaparica para acionamento e decolagem, chame a torre agora em 119.8. André 663, autorizado o táxi via IG Alfa no ponte espera da pistão 10, chame torre 118.6, QNH 10.4. Adicionar a porta para andar com coragem. Carro meu Golf. Salvador, bom dia, Oxana 63 Bruno, quem tem informação Juliette, autorização Guarulhos 340. Oxana 63 Bruno, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Tesouro 10, Taubaté, decola da pistão 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Motiva, 119.8, controle Salvador, 5170 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, curva direita, São do 1, Leda Monte, vai após a Tuzulu 10, aciona 5170 e o controle 198, Oxané 63 no 1 no portão 3. Vai abrir para pushback acionamento. Bem, chama lá. Três, bom dia, autorizado é manter a pista em zero. Também 2590, solo 38, direita solo 21. Segue via Alfa Quilo para o Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Quilo, Pátio 3, Pátio Lima, bom dia. 363, autorizado a decolar pista no 0, V1 no 0 grau, 0 menos. Livre decolagem, 363, 66. Charlie Golf. Recolagem. Por falta de risco, comprou o risco, não tem um tráfego reportado no setor, agora tá fora do solo, tá, meu Golf? Meia, bom dia. Bom dia. Chile 6250, assinante de estação, desse mantém nível de voo 050, vigilância e chegada bom médio 1. Ah, por enquanto mantém o perfil da chegada, aguarde. Tá, 3063, decolado 240, controle 199, decimal 8. 19863, 663. Azul 2780, acende a indicação, mantém o nível 150, vigilância, previsto chegada Bomed 1. Foi apoio de Bomed. Controle Salvador, bom dia. Tá, 3663, decolou Salvo 1. 3663, contato radar na decolagem, mantém nível de voo 340, via saída Salvo 1. 340 via saída São Uno, está 366. Controle Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, mantenha os quatro flores visuais, atenta braço na final da pista 10. Mantenha se afastado, aguarde autorização para o cruzamento da final. Hotel Romeu Golf está visual coronado na final, vai manter afastado. Sobrevoo vai ser Itaparica, 500 pés. Não cruzarão na final. Gente, prossegue direto para o setor, reporte iniciando o cruzamento da Bahia, todos santos. Portará, iniciando o cruzamento da Bahia, tá uma golfe. Chile 6250, foi na proa de Duna, desça 2000 pés, sem restrições, ajuste chão 014. Duna, 2000 pés, o Chile 6250. Patangosca Golf Uniforme. Para informação, serviço radar encerrado, agora 55 milhas, noroeste do VR Salvador. Para informação de Goiás, mantém escuta do centro Recife, frequência de 12, leia decimal 85, alterna 125, decimal 45, com voo. Solo 243, direita solo 21 décima 1. Direita 21, vou no 1 espaço. Solo Salvador, bom dia, vou 1184, ligando na fantástica. Vou 1184, segue Alfa, Chile 8 da Juliette. Ah, segue a... Alfa e Juliette, chama de Juliette. Bom, 1101, siga. Vai prosseguir via litoral sul. Hotel Romeo Golfo da presente sem frequência livre, reporta no regresso. Autorização é para estação, vamos. 71, para Congonhas, aguarde 4. Juliette para o 04, voo 11 em paz. Voo 2171, copia? Prossiga 2171. Salvador para São Paulo, Congonhas, 360 nível autorizado, via Peso 10, por base, eu Peso 16, pôs mu e após conforme. Decolado a pista 10, primeira curva à direita, na saída Sanvo 1, Leda, Motiva. 119 decimal 8 controle, 5174 no transponder. Do São Paulo, nível 360, eu sou Júlio 10 com base, Júlio 10 com base, depois com base. Decola da 10 com curva direita, na saída Sango 1, Lida Montila. Controle de 98, decimal 8, acionaremos 5174, voo 2171. Correto, chame para pushback acionamento. Obrigado. Agora é seguir direto para a Rio do Comércio. Eu tenho direto para o setor, guardião 01, reposte para o regresso. Contar para o regresso, ou não. Azul 2780, autorizado, chegada com o MED 1, desse mantém nível de voo 050. MED 1, 050, positivo. 3663, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Tá, 3663, chama 1251, 2835, Centro Recife. Oscar Gurciano? Afirmo que a gente está 245, mais 40 minutos. 6250, autorizado final do ILS X-Way para a pista 1-0. Forma o tráfego, posicionando 12 horas 8 milhas no oposto, batendo 500 pés, uma Alfa-Terra 50 da Polícia Militar, não interfere na aproximação. Centro do tráfego, informarei estabilidade. É a 250. Deixa agora o instante cópia, o Força Aérea 7202, confirme o nível. X050, o FAB 7202, confirmando a área Netuno. Olha o instante cópia. A 2780, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Até 3 mil pés, 0 no 4, 2780. Autorizado, chama para o táxi, 3171. Autorizado, chama para o táxi, 3171. 4-5, 6250. Correção, 18-6, 6250. 18-6, conforme aqui, 6250. Autorizado táxi via engine alfa no ponto de espera da 1-0, time torre 1-8 decimal 6, quem negar 1-0 no 4. Xenema 2-0, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-8-9. Autorizado pouso, pista 1-0, Xenema 2-5-0. Azul 2780, desça 2 mil pés, autorizado sinal do ILS X-Ray para pista 1-0, toma o tráfego posição de 12 horas 4 milhas, mantendo 500 pés, a helicóptero da Polícia Militar não interfere na aproximação. Reposto estabilizado. Gente, descida até 2 mil pés, 0 no 4. Autorizado o procedimento, reposto estabilizado na final do mesmo, azul 870. Está ciente do tráfego. Decima 8 e o transponder 5175. Chame para o táxi, Olimpo 02. Control Sierra, autorizar táxi, porta ponto de espera da Papá. Final do ILS 27180. Azul 2780, chame Torre Salvador, 118, décima meia, bom pouso. Torre Salvador 186, 2780, bom trabalho. Acho que você é autorizado em graça, a porta lá do pronto. Oceania 6250 na sua do site. Oceania 6250, segue via Alfa, chame antes do contato aí, Juliette. Chamate da Juliette, 6250. Torre Salvador, bom dia, 2780, azul, final, ILS X-Way 10, visual. Oceania 6301, autorizado a colapso no 0, metro 1, 10 graus, 089. Livre decolagem, 6301. Azul 2700, continua a aproximação, informarei que está livre. 0500, comércio 1, possibilidade do ILS Luiz. Afirmo, desça via nível de voo, desça até 050 via chegada. E via chegada para 050, ILS, chame Torre, 118, decimal 6, TNH 1014. L14, via pátio, ideal, vapor de esperador 186, voo 2171, obrigado. Azul 2780, vento 120 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, 2780, azul. China 3 no 1, decolado 58, controle Salvador 1, 9, décima 8. 098, China 63 no 1, grato. Acho que você mantém, questão. Contato radar na decolagem, sua via saída São Vono para o nível de voo 360. Autoridade da toa da posição Sambo. A presente voa Sambo subindo ao 360, 6319. Segue Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 2271. Cura 271, bom dia. Após a TR na cura final autorizada, ele mantém o pista no zero. Após a TR, ele mantém no zero. Voo 2171. Autorizado é corpo 7, 8, 1, 1, 0, grau, 0, 8. 780, solo 01, direita solo 12-1. Direita 12-1, obrigado. Solo azul 2780, Lisano. 2780, segue Alfa Kilo, parte 3, posição 03, Romil. Alfa Kilo, parte 3, para 03, Romil. 10 graus, 08. Sempre decolagem na zero, após uma pipa até 4000 e vou direto Leda. 2171, obrigado. Vasco Serra, decolada 01, controle Salvador, 19.8. 19.8, controle Salvador, Vasco Serra, vamos fazer isso. Controle Salvador, Papadão, Vasco Golf Serra, decolou pista 7, saída Arbor 1. Vasco Golf Serra, contato radar, Tubazia, saída Arbor 1 para o nível 100. Via Arbor 1, nível 100, Vasco Golf Serra. O 02 autorizado o cruzamento da pista, chame na Taxa Delta. 71 da Cláudia 02, controle 1 no 9 da 98. Obrigado, 2 anos, 7 anos. Tá, Porto Seguro. Gente, para Porto Seguro, aguarde 4, prepare a saída coral. Parando coral, ajudei 77.